Vem aí. Dia 18 de janeiro. O aniversário do maestro DJ David Show. Aguardem. Live Show! Pena de um brilho lindo que me enfeitiçou. Você vai ouvir o todo poderoso. Bora, Mutuca! De uma beleza rara que me contagia. Acendo o pavio! Hoje você vai curtir e ouvir. Com Gilmar esse som que arrasou. Hoje você vai dançar e se amarrar. E tá tocando. Tá desse jeito pra galera chegar. Bora minha live. Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo com tua fantasia. É meu tesouro. Não te troco por ninguém, não. Yeah. É o sabor. É muito sul pra galera, vem! A mais gostosa do Brasil. Isso é quer ser um bom rapaz. Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. E vem a sede e eu quero tomar. Fechão do Círio de Magabazinho. E a gente, claro, já detonando muito som pra galera. Bora minha live. Live Show. É agora. Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Yeah! A live dando show! A live dando show! Ela veio do Talibã, era filha do Bilab. Adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Cheguei! Na terra do Alibaba, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito com brega, que essa galera não pode parar. O gatinho já está rebolando. aqui. Vem dançar comigo na nave. Gabriel Saldi. Que já vai detonar. Pra detonar, pra detonar. Do som, tu sabe. E toma! Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração lindo, sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando. Bora, meu parceiro Neguinho! Toda a nossa produção! Mais afiado do que nunca! Sem seu amor, eu vou ficar nas nuvens. Yeah. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. Vamos detonar, garoto! Quero te amar, conforta essa emoção. Águia! Embora vem chegando, vem chegando, vem chegando. Embora minha live, bora minha live. Bora detonar pra galera, pra galera. Vem, vem, vem, vem. Um, dois, três. Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. História, uma menina que eu tinha que adorava Jerequinha. Bora, Jerequinha! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só não... Aqui no Carretão! E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem. É pra lá e pra quê? E vai, e vem, e vem. É pra lá e pra cá, pra começar! Assim, ó! E toma na batida! Bora lá, bicho! Bora! Perdi você, porque me dei demais sem perceber. Tudo não passou de ilusão. O vento sopra o mar. Não sei se vou achar razão pra tentar ser feliz. Vou nascer pra galera. O tempo é quem diz que eu não sou. Show! Eu já não tenho forças pra viver. Bora, galera de Marca Pazinho, meu Sírio! Mil versos de amor. E aí? Como um sonho terminou. Saudade da nossa canção. Toma na batida noite, show de bola. Top Motos. Sou tua miragem. Duke Golden. Sou tua talisca, quero te amar pra valer. Depósito do Diego. Caco Outlet. Prime Barbearia. A dança do ventre pra dar mais prazer. Haja Serrada, moleque! Gabriel Sound. Quero te encontrar. Aqui está formado. Não te vejo. A resenha. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Porque te amo. Vem que eu te quero. Meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Bora, Magapazinho! Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de luar. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo. DJ Gabriel Saúde. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Show! Se dilante mais belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Como o sol e a mais bela luz do luar. Só começando. A noite é uma criança. Teu sorriso é sempre o meu. Tu sabe. Vai tentar, amor. É, meu amor. Cintilante, mais belo é o teu. Bora, Magapazinho. Multimarcas, revendedora autorizada, a Duke Golden Mosqueiro. Tamo junto. Só vou ficar, amor, se você me compreender, pois sei que vou sofrer. Vem pra live show que é sucesso. Por isso vale tentar, amor. Live show! Não desistir, teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Só esquentar! Cintilante, mais belo é o teu olhar. Cisca, cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Vem, meu amor! Ela está em todo lugar. Agora, esse bicho mal que... Ela gosta de farrear. Ela é a dama da noite. Vamos lá, galera! Ela é a rainha do bar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço. Eu quero! Você vai se entregar. Essa daqui na live! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Será, será, será? Vem de embora, vem! Quando me fala... Toda a galera de Marca Pazinho! E ela vai se amarrar. Bora que hoje é mil grau, o nosso carretão. Ela com certeza vai se ligar. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem, tu vai curtir, ela. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega suquina. DJ! Bora, meu amor, vem pegar essa carona, vem pro carretão, vem, vem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem, não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. E meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Já estamos na hora pra fazer a festa pra galera. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Yeah! Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você, sem você não sei. Vai lá, bicho! É assim, parceiro! Vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Chegar é a live de muitas emoções. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar. Vem, meu amor, vem, vem, e nos seus braços esse amor é uma canção. Sem você, sem você. já estamos na área. Live Show. Um, dois, três. Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando. Aqui está formado a resenha do sound. Não se expressar. Bora, minha live. Por ti não se expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. Vem de embora, vem! Eu vivi, te deixou, meu amor. Bora, meu amor! O sound chegou! Maestro, David Show, DJ Jara, bora, meu amor, DJ Gabriel Saldi. Foi bom demais, até você dizer me adeus. Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor. Bora, meu amigo! Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só sua, amor. Oi do sol. Volte pra mim, no lava-nave esconde, te encontrei, não posso mais viver sem você. Chegado pra galera, vai ter muito som bacana. Tu é doida, moleque! Manda beijo, Gabriel Sound. O sabor da paixão. O inconfundível. A primeira. O inconfundível. Que encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me atingiu. Já já tem Haroldo Reis. Bobinho dos teclados pra galera. Até você de aqui, pra todo mundo. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só sua, amor. Volte pra mim, no lava-nave esconde, te encontrei. Não posso mais viver sem você aqui. Você recorda aqui no Carretão. Vem curtir o Carretão. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Yeah. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Pra te chegar. Não termine isso agora, não vai embora. Pois quem sabe. Um dia ao lado, filha. Ao lado. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E eu te imploro mais uma chance. Vamos, live. A vida não faz sentido sem você. Corro perigo. Te peço agora, por favor. Já já tem Haroldo Reis e Bobinho dos Teclados. Perdoa, meu amor. Auxílio de Maca Bazinho e a Live Detona. Perdoa, por favor. Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando. Não jogue fora os bons momentos que passamos. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. E aí? Me perdoa, desde que... Bora que é muito som pra galera! Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Lá vem, lá vem, lá vem. DJ Gabriel Saúde. Gordinho, hein? Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos ao vivo. Agora arrependido, diz que quer voltar. Volta, meu amor! A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. História, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Pega a visão, moleque doido. Pega essa visão. Sound. Foi que eu errei perdidamente, enlouquecida. Você me deixou, eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca. Bora, gordinho! Ninguém jamais para. Desde cedo aí. Você tem todo o meu. Só na manhã, né, gordinho? E aí? Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Bora, Maga Pazinho, é assim, ó. Toma, toma, toma, vai. Bora virar! encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite. Tá chegando o aniversário do maestro. Seu de show. Vai ser muita onda, vai ser loucura. Queria tentar de novo, amor. Esquecer o que passou. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Vem, vem. Sente o pancadão. Vem curtir o carretão. Vem curtir o carretão. Live show. Já estamos na área. Tocando muito som pra galera. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu meu coração. DJ Gabriel Sound. Põe pra cima.